2093, Comunicador, muito bom dia, 1-9-7-5-9, está estabilizando no X-Ray, visual baixado de trabalho. Bom dia, 1-9-7-5-9, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, pistão no zero, seu evento calmo. Ajuste padrão, leve pouso 1-9-0, 1-9-7-5-9. para a Torre 1985. Bom dia, 38, 16, tráfego avistado, ajuste no 013, ajuste padrão. Continua a aproximação, chame quando eu tenho embaixo elevado 38 no 6. 38 no 6, vento calmo, ajuste no 013, pista agora liberada, pouso autorizado, pista no 0, 38, 16. Obrigado por 1-0, obrigado. 31-71, visual com a base da companhia na final, pista no 0. Afirmativo. 31-71, faz a passagem do tráfego que pousa a linha e mantém pista no 0, 31-71. No solo 49, libera a pista próxima à intersecção à direita. Chame solo na frequência 121 decimal 1. 21, tá 38 no meio, bom dia. Autorizado com fins e vigilou 3 meses. 0, decolagem da 1-0 com primeira curva à direita na saída agora elepsa, o Pesuro 2-1. O transponder é o 5-3-1, controle 1-9, décima 8. 360, ativo autorizado, decola 10, direita, boa, transição elétrica, Pesuro 2-1, 5-3-1, transponder, controle 19. Correto, bota pronto pro Chibeque, azul 4040. Identificação, cruzada, tirada mate, para o nível 050. Verão, o Mário 050, o 5973, alguma possibilidade de navegar? Tá. Verão, obrigado, cara. Oi, bom dia, tá 3171. 3171, bom dia, contato radar, vou voltar no nível 320, após 2000, Leda. Após 2000, Leda, o 35 no 7, tem 129 a bordo, com 3 horas e 50, altera a cabina. Parte via Índia, contestada da 1-0 Torre, 1-1-8 do sinal 95, ajuste 1-0 no 3, boa viagem, está 35 no 7. 1-0 no 3, à direita, com a 1895, obrigado, bom dia. 1-0-9-3 da Gol, ingresso Juliette, o Gate é o 04. Juliette, 04 agora, 1-0-9-3. 3816, Juliette, gate 612. Juliette 612, tá 3816, bom dia. Salvador, 0-9-9-0, 970, bom para o Senhor, Salvador. Salvador, 970, sendo identificação, autorizada, chegada na área, você para o nível 050. Ficou na área, pode valorizar, deu dor, né? Obrigado, Papi. Valorizar, 970, por 050. Responder, bom dia, 3597, ponto de espera pronto. Jetan 3597, autorizando a linha de decolar, pistão no zero. O vento é de 350 graus com 02 nós. A linha decola pista 10 da 3597. Para dizer. Programa 71, eu quero solicitar que após 2 dias, a segunda avaliação na prova de cidade. Após o desvio escovado, o 3171. Decolado ao 58, chama agora o controle de Salvador, frequência 19 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Pegue 4040, está autorizado, reporta pronto para o PAC. Motor nível 360, sai da água. Redambo, Eletro 35, Monocete subindo para 360. Fala 1970, desce até 3.000 pés em instruções de ataque, o ajuste padrão me seja. 3.013, da prova de ataque. Afirma a trégua, meia hora, vai, agora, 02. Não, a visibilidade maior em 10 km. Thank you. 171, estamos centro Recife, frequência 125, décima 1. 251, bom dia. Bom dia. Bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão. Confio no senhor, por gentileza, tem rocha travada avistando? Atlético, V13, está com IDS, está pistando zero, pista livre, e o trem pouso está baixado e travado. 25973, pouso autorizado, senhor, pistando zero, vento agora de 330 graus com 029. Atlético, sempre de pouso, Rio 5973. Bom dia, mantenha posto cara. Agora de 320 graus, 02 nós. Condições de decolar um autorizado? Afirma. Pouso 4040, após o primeiro tráfego, goela curtíssima, ali mantém a vista no 04040. Presidente, 4040. Tenta achar na torre 118 da final 95. 118 da 9970. Bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão. Continua a aproximação, agora de produção de pouso, Sideral 9970. 5973, no solo aos 05. Libera a pista próxima à direita, chame solo em 121, 1. Ah, libera na última direita, 211, obrigado. Gracias, Cris, por gentileza, chame pista livre. Informaria pista livre, 5973. Na boca, 5973. Azul 4040, vento 320 graus, 029, ajuste padrão, autorizando o decolar pista no zero, o azul 4040. É isso, né, decolar o azul 4040. Segurão 9970, informo um Embraer da Azul, iniciando agora a rolagem pista 10, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso, segurão 9970. 973 da Rio, ligou, tá pegou, estou na alta agora. Gente, Rio 5973, prossiga via Alfa e Kilo, parte 3, a remota é a meia dúzia. Alfa Kilo, parte 3, para a remota meia dúzia, 5973. Afirmo 340 Campinas, por gentileza. Autorizado Campinas, Lula 340, via rota UP Zulu 10, o base UP Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, após Bravo Hotel Zulu DCT Showmod, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista no zero, após decolagem, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 119.8. 5544, azul 4069. Ok, Campinas nível 340, via Pé Zulu 10 por base, Pé Zulu 16, Bravo Pé Zulu, DCT Chomod, Pé Zulu 30 em Tite. Decola 10, direita da El, Leda, Motiva, 119.8, controle 5544, no transponder, azul 4069. Protejamento correto, na parte 3, remota 4 Lima, chame próximo, azul 4069. Chamaremos 4069. Até o portão, vai estar remota 5 Lima no Pátio 3, 9970. Quilo, remota 5. Lima. And Alpha, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo, departure after Alpha, Echo Lima, Echo Fox Alpha. Salvador departure frequency 119.8 and Squawk 5556, roll 10903. Jamo, Aracaju, após Aracaju, DCT Recife. Frequência do controle 1, 19.8, aciona 5542, PAN 3890. 3890, aprovado 330 para Recife, decola 10, comando esquerda. Pouca Jamo, Aracaju, após Recife, direto. O 198 é o controle, 5542 no transponder, PAN 3890, posição 07. Planejamento correto, posição 07, chame pronto, pushback acional, PAN 3890. Sol Azul 2783 para a Vitória da Conquista, ciente da Golf para autorização. Azul 2783, 160 Conquista, guarda cópia número 2, mantém a escuta no Paz 3. 160 para a Conquista, aguardando cópia. Sol Salvador Mantia, 1963, informação Golf, autorização Galeão. 1963, bom dia, número 3 para a cópia, portão 09, aguarda, mantenha escuta, gol 1963. 10-3. Oceané 6211, red copy. Go ahead, 6211. Oceané 6211, clear to Galeon, flight level 360, via road Irumi, after upper November 87, correction, 857, after Mosul, and after accordion flight plan route. Take off from runway 10 after right turn, dial departure after Leda and then Irumi. Salvador departure frequency 119.8, and squawk 5546, Oceania 6211. Approve to Galeon, flight level 360 via Irumi, uniform November 857, and then Mosul, and then up 5. Take off from runway 10, turning to the right, dial Leda Irumi. And departure control 119.8 and 445546. Oceania 6211, the readback is correct, come back right for pushback and start gate 05. Call back for pushback and start gate. Para o pushback acionamento, TAN 3890, posição 07. Autorizado, chame pronto para o táxi, TAN 3890. Bora, táxi, 3890. 6783, cópia. A sua escuta é prosseguida. Salvador, Vitória da Conquista, 160, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida. Ardor, Elefa, após Elefa, Opilor, após Opilor, DCT, Vida, Charlie, Oscar. A frequência do controle 119.8, acione o transponder 5547, o azul 2783. Autorizado Salvador, Conquista, 160, decolada 10, primeira direita. Arbor, Elefa, após Opilor, DCT, DCO. Controle 119.8, transponder 5547, o azul 2783. Pousamento correto no parte 3, remota 3, Romeu, chame pronto para o pushback acionamento, azul 2783. Chamará pronto para o pushback acionamento, 2783. Ano 963, cópia. Pronto, cópia, 963. Galeão 360, rota Irume, Santa Novembro 857, Moço, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida da El, Leda, após Leda, Irume. Frequência do controle 119.8, transponder 5552. Galeão aprovado, nível 360, Irume, Santa Novembro 857, Moço, e a chegada no Galeão. Decola a pistão 0, primeira curva direita da El Leda e Irume. Controle 119.8, acena 5552, voa 9 metros. Protejamento correto, portão 09, chame pronto, pushback acionado, voa 9.63. Frente 9 metros. Salvador, voa 1.8, né? 865, bom dia, Salvador, Brasília, 360, pronto, cópia. Brasil, autorizado, 360, via rota Opel Zulu 17, decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, após Elefa, 47, Opel Zulu 17. Controle, Salvador, apare 119.8, acione transponda 5560, voo 1865. Autorizado, 360, Brasília, Upper Zulu 97, saída água é elétrica, 5560.98, controle, voo 1865. Protejamento correto, portão 10, chame pronto, pushback acionar, voo 1865. Até cargo 6570, forma estabilizada, obrigado. Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, com ajuste 10 no 3, tem um bom voltando 3890. Ativo Pax, principal, Índia, com a espera de 3890, próximo ponto espera, pronto para decolagem. 390, bom dia, está livre a linha e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Quem decolar, 3890, campeiro no zero. Da pista 0, frente cargo 6570. Também 570, completo final do procedimento, chama a torre 118 da sinal 95. Torre 118, obrigado, Camorim. Reporte Simbra com trem checado, altímetro 1014. Altímetro 1014, reporte Simbra, trem checado, recargo 6570. Falou, sobre equipamento, Bruno 963. Bruno 963, portão 09, autorizado, sem pronto para o táxi. Autorizado, não pode fazer parte, 963. Contato radar na decolagem, Viva Iapuca para nível 330. Iapuca para 330, 3890. Bom dia, Chané 6255, formação Golf, autorização Brasília. Chané 6255, Brasília 380, pronto cópia. Pronto cópia, 6255. Autorizado Brasília, nível 380, via rota Zulu 17. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbon, após Elefa para interceptar o Pesulo 17. Controle Salvador, pera em 119.8. Acione transponder 5563, Oxané 6225. Autorizando Brasília 380, via Pesulo 17, decolada 10, primeira curva à direita, perfil Arbor Elefa. Controle 119.8, transponder 5563, Oxané 6225. Cruzamento correto, remota 1-3, chame pronto, a chama é 6225. Chamará. Bom dia, essa cargo 6570, livrou? 6570, bom dia, prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 07. Alfa e Kilo, pátio 3, remota 07, essa cargo 4 horas, 1 7 minutos. Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 4 agora, tem um bom voo. 04, aprovação de pátio Índia, ponto de espera da 10, 118.95, 1993, obrigado. Frequência 1 2 5 decimal 4 5, alterna 1 2 6 decimal 8 5. Obrigado, senhorita. Bom dia e bom trabalho. Só 389 dela. Salvador, Cordial, bom dia, o Rio 5973. Bom dia, prossiga. Bom dia, autorização para Recife, nível 3.